Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Baby, to the hip, hip, hop, hop, baby, I won't stop. Tell me what's your sign, is it compatible to mine? I'm gonna hit you with a 1-2, check a 1-2. Are we meant to be? Let me introduce you to my crew. I be sweating you, sweating you like sweat. Can you feel the vibe and are you feeling me just yet? Baby, you be making my poor heart pound every time you. Come and check me. I got what you want. I got what you need. And each time you be walking by, my poor heart pounds on and on and on till the record don't sound. Yeah, you say. wife, that's right. Say hello down and make love all night, cause you're the one that make the dominator feel alright. And if you ever have to wonder about my love, you're always in my heart, I can't explain enough. With your beautiful face and your lovely smile, a kiss from your lips to drive me wild. I never had another girl like you to make me feel this way and do the things I do. You got me wrapped around your finger like a wedding band. Every night I hope and pray to God that I'm your only man. Let's make it last between the two of us. I'm a command for life when we join as one. Oh, you're the only one I think about, dream about. That's right. Oh, baby girl, you should never have to have a doubt. Cause in your heart, you should know that my love is true. So forget about the others, cause my mind's on wow, you. I might get higher on the streets with my peeps, and even act a fool with my homies rolling deep. But devotion is providing for my family, and the love I have for them is unconditional. See, that includes a triple C, cause we're one in the same. Start talking, then you'll catch you under the brain. And I say this without shame, I put it on my life. You will die for messing with my kids and my wife, cause they all that I have, so there's no turning back. Living fat stack, smoking on bomb, just to maintain in a world of pain. Gotta hustle and struggle before we gain. My intentions are real, and this is the deal. Me and D don't stop till we hit a meal. Let me say this, what we have is all good, cause everything's going like it should in this hood. Oh, you're the only one I think about, dream about. Say what? Oh, baby girl, you should never have to have a doubt. Ooh, yeah, cause in your heart, you should know that my love is true. So strong. So forget about the others, cause my mind's on you. It's been wow, me and you, it's all good. Catch me looking at another guy. I can't That's believe right. it. I'm in love for the first time. Head over heels when you ask me to be your wife. Yeah. You're like a wish come true. Every night when I sleep, I would dream for a man like you. But now you're here, the man of my dreams. So it seems we make love till the morning 9:33. Right. Then I'm off to work once again. But tonight'll be another night of kissing and hugging and loving. Wow. I had a few different boyfriends in the past, but no other could compare to the love we have. You're the only one. Think about that dream I want. Oh, baby girl, you should never have to have a doubt. Ooh, yeah, cause in yeah. your heart, you should know in that my love is true. So forget about the others, cause my mind's on wow, you. Wow, baby. Tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Linda guria que botou fogo na pista Vitória. No seu corpo, aroma de baunilha. Vodka com Red Bull, bebe com suas amigas. Bolsa Louis Vuitton, já viu a picadilha. Pergunto o nome no olho, eu sinto o clima. Eu vejo no que vai dar. Hoje ela é minha, demorou pra beijar. Logo essa menina, viajei no motel da TV com a piscina. O clima fica quente, o DJ ajuda a gente ao som da Nívea. Chame de uma voz feminina que inspira. Ela na sintonia, eu danço com ela. Boto a mão na cintura e diz isso por ela. Fazer um dinheiro na rua e gasta tudo com ela. O que não era, falar da ex perto dela. Lembrei do samba do Zeca, da faixa amarela. Em homenagem às lindas donzelas que me levam ao céu. Contigo queria ir pro motel, te beijar todinha até entrar no céu. E você dançando, tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Contigo queria ir pro motel, te beijar todinha até entrar no céu. Você dançando, tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Elas falam dor, amor, paixão e ódio. Eu digo, respeito é bom pra nós, eu gosto. Então, dança comigo e fica físico. O que quero contigo é além do psíquico. No Botafogo ou no Atenas, na praia, uma sereia no sul. Vem no frio junto e me esquenta. A sua postura é como o de uma princesa. Momento mágico com a luz negra acesa, motel. O lugar é onde a gente viaja, relaxa. Foge do mundo que está lá fora. E agora, segue a trilha. trilha sonora pra aqueles que falam que a magia foi embora. Não foi não, Joe, só mudou a fórmula que ainda emociona do jeito que impressiona. Vivendo a vida louca, a sombra da noite é pronta. Várias cenas a ver com a bebida alcoólica. Então, vamos extravasar no motel, beijar no motel, se amar no motel, ficar na brisa no motel. Seu pretinho é todo seu, hoje vou te levar e relaxar que é tudo nosso. Eu queria ir pro motel, te beijar todinha até entrar no céu. E você dançando, tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Contigo queria ir pro motel, te beijar todinha até entrar no céu. E você dançando, tirei meu chapéu. Essa noite é nossa. Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Céu, eu quero te levar pro céu, pro, pro, pro céu, pro, pro, pro céu. Eu quero te levar pro céu, pro, pro, pro céu, pro, pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu. Eu quero te levar pro céu, pro, pro, pro céu, pro, pro, pro céu. Eu quero te levar pro céu, no meu motel, pro, pro, pro céu. Senhores, com permisso, funar os trabalhar, é nosso compromisso. Então, irmãs e irmãos, violes em bico, arrebem seus manos e cantem la canção comigo. Se você chicas, vale, vale, vale, sem sair do clima, mira a evolução quando eu sigo todos da rima. Todos os meus irmãos, de la América Latina, em meu sonido, há peso como la moeda argentina. El hip hop em portunhol, eu vou representando o micrófono aberto. Seguro e mando de acordo com este novo sonido diferente, niños e niñas. Vamos, cante com a gente. Bailar um tango, salsa, merengue. Es la la la la postura entrando en la tuya mente. Baila, yo, yo. Mueve tu cuerpo, yo, yo, yo. Manos arriba, yo, yo, yo. La alegría de este ritmo, morena. Baila, yo, yo. Mueve tu cuerpo, yo, yo, yo. Manos arriba, yo, yo, yo. La alegría de este ritmo, morena. Baila, yo, yo, yo. Mueve tu cuerpo, yo, yo, yo. Manos arriba, yo, yo, yo. La alegría. Mira, escucha, es la cultura del Cali, hip hop mucho me gusta. Fronteras no hay, latinos americanos unidos. Fronteras no hay, a la Cali bienvenidos. Bolivianos, paraguayos, chilenos, colombianos, cubanos, puertorriqueños. Sigo rimando, misturando português em espanhol. Directo de Brasil, eu vou cantando em portuñol. Adelante, conociendo outras personas. Adelante, haciendo solamente coisas buenas. Andando por los países de la América Latina. Solo barato, azarando las chicas. Então, irmãos, agora eu les invico. Arribem seus manos e cantem junto comigo. Baila, yo, yo, yo. Mueve tu cuerpo, yo, yo, yo. Manos arriba, yo, yo, yo. La alegría de este ritmo, morena. Baila, yo, yo, mueve tu cuerpo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para ti. Me apresento, mando a rima a todos os hermanos de la América Latina. Seja Uruguai, Cuba, Chile ou Argentina. Ticos e ticas, irmãos, entre nos prima. Seja em Porto Rico, seja em Bogotá, pra toda a América Latina. O som está no ar, é só chegar e aprender aqui. O impossível é possível, só depende de você. Querer ouvir um som que fala a sua linguagem. Usando a inteligência, eu vou fazer da sua linguagem. Muchacho, hermano, e meu chegado, me preste a... Sem pedir licença, vou entrando e tomando o comando. Eu não vou ficar chorando em prantos pelos cantos. Quero luz onde há trevas, o meu Deus me guia. Quero alegria e harmonia neste novo dia. Pra tudo há um jeito, uma saída, uma cura. Não tem uma morte, pois sou forte na postura.

você vai estar na minha. Esse cara que me consome, nem sei seu nome ou número do telefone. Por ele me disfarço, não disfarço, não me acho. Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço. Do sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Vou estar à toa e você vai estar na minha. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. Eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Que língua é essa? Que despertou meu interesse? Que língua é essa? Que eu tô ganhando há vários meses? Que língua é essa? Não marco, toca, não dou blefe? Que língua é essa? Te pego qualquer dia desses. Deus e ébano, ó, sua ginga é o melhor. Ai, eu me sinto tão só. Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa. Na certeza que um dia ficaremos numa boa, eu sei. Um dia vou estar à toa e você vai estar na minha. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia vou estar contigo e você vai estar. Eu não sei não. E se for paixão? Eu não sei não. Se for do coração? Eu não sei não. Eu tô que tô tomada pela emoção. Do sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. See you. We'll be right back. All the lines so many times, but I can't take the end.